como se matando e quem se namora, quem se namora, quem se namora. Ah, é uma isca pra me usar. Você não é a polícia, foi criada pra matar. Dona Maria, posso chorar? Pois eu te entendo. Sei que as lágrimas descem seu consolo. A vida é dura, cheia de amargura. Criar os filhos na favela, eu sei que é foda. Tudo os estiga, visual do crime é moda. Tipo uns pisantes, uns boné, uns jaco. Quem não quer um bermudão, uma corda de prata, um bom carango pra fazer um peão com a gata. Mas na real, reina a decepção. Miséria e pouco dinheiro, faculdade pra um bom ladrão. O mais difícil hoje é conquistar. E o mínimo que se ganha dá só pra alimentar. Olha lá, o pivete se revolta. Aprende na rua que a verdade é nua, crua. Não, já xinga a mãe, se acha um bom malandro, né? Vai na fé, vai na fé. Você não quer saber de nada, então tá bom, então vai lá com seus amigos, vai. Ah, meu, tudo que eu peço não dá, pode. Tem dinheiro pra isso, tem dinheiro pra aquilo. Calma, meu filho, calma. Calma o quê, meu? Vou fazer com os moleques da rua de baixo, vou matar, vou roubar, vou conseguir as coisas que eu quero, você vai ver só uma coisa. Pelo amor de Deus, meu filho, não foi isso. Pelo amor de Deus, o quê? Você ensinou o quê, meu? Eu te coloquei na escola, eu te ajudei, eu quis levar você adiante, você não tá nem aí. Você não quer saber de nada, então tá bom, então vai lá com seus amigos, vai roubar. Eu fico triste, também fui assim. Boa parte da minha vida, e eu só pensando em mim. Dona Maria, entenda sua cria. Vai puxar as rédeas, nunca dando estia. Educação, a boa vem do berço. É deprimente, a da rua tem um preço. Tô vindo aí, tô querendo comprar os bagulhos na sua mão aí. Tô ligado que eu tô te devendo, mas eu vou fazer minha correria, mano. Rapaz, tá embaçado o seu lado, hein? Você tá sem crédito aqui na biqueira, hein, mano? Você que paguei, meu. Mas você que vai matar logo esse maluco aí. É o seguinte, é isso, meu. Sempre de paguei. Não, tá ligado que eu tô precisando? Se estás pronto pra mudança, fique de pé. Se estás pronto pra uma nova vida, viva. Nós estamos se matando com fontes de drogas. Se estás pronto pra mudança, fique de pé. Se estás pronto pra uma nova vida, viva. Nós estamos se matando e quem se incomoda. Se estás pronto pra guerrilha, dispense o pente, dobre os joelhos e ore como um crente. A arma é uma isca pra fisgar. Você não é polícia pra matar. Copacabana, praia de invejar os gringos, redentor. Cristo observando o terror, maior tensão, decepção. A mãe que chora sangue ao ver seu filho num caixão. Maconha, crack, mas cocaína é um baque, o sistema proibiu. Acendeu o pavio em cada morro, um campo de extermínio. Cada biqueira, um líder, um índio. Se o penho dessa igualdade, conseguimos conquistar com os braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Gigante pela própria natureza, Brasil, que amor eterno seja símbolo, mas no futuro e glória no passado. Se ergues da justiça, clava forte. Assim verás que o filho teu não foge à luta e nem teme a quem te ama, a própria morte. Por pontos de droga já vi chacinas. Várias mortes, várias esquinas, funeral, favela de luto. Toque de recolher, mais um defunto. Ponto 40, fuzil HK. Armamento que fez muita mãe chorar. Dito senhora, eu tenho pena. Que culpa tens do seu filho idolatrar o crime? Que culpa tens da sua vida parecer cinema? Mas este é o tema central, Brasil, Alemanha, Portuguesa, Vietnã, Bronil. Se estás pronto pra mudança, fique de pé. Se estás pronto pra uma nova vida, viva. Nós estamos se matando com fontes de drogas. Se estás pronto pra mudança, fique de pé. Se estás pronto pra uma nova vida, viva. Nós estamos se matando e quem se incomoda. Se estás pronto pra guerrilha, dispense o pente, dobre os joelhos e ore como um crente. A arma é uma isca pra fisgar. Você não é polícia pra matar. Discórdia, rivalidade, poder, ambição, decepção, dinheiro, o bem e o mal, a vida e a morte, está em tuas mãos, mãe, está em tuas mãos, Maria, Marias de todo o país, Maria, chore, em verdade ore, agradeça a Deus pelos teus filhos, humildade, respeito, amor, lealdade. Homens de verdade, louvado seja Deus pelos teus bens, pois nem o ouro, a prata ou o homem que mata tem poder pra combater você. Então chore, ore, ore, ore. Assim verás que um filho teu não foge à luta e nem teme a quem te ama, a própria morte. A arma é uma isca pra fisgar. Você não é polícia pra matar.